Hoje vou te convencer e curo o que te machucar. Sem medo de se arrepender, aprende comigo a voar. Segredos vão te enlouquecer, me deixa te hipnotizar. Sem medo de se arrepender, aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Sei o que ela quer ouvir de mim. Quando vi no fim da noite querendo prazer, veneno no olhar, um drink eu fiz com que cada momento aqui fosse impossível dela esquecer. Esquece tudo e vem, baby. Ela volta, eu sei. Ainda cedo, eu sei. Sempre volta, eu sei. Nada, nada paga, cada madrugada vira daqui. Fumaça, sexy, drogas, foda, essa mina é pura química. Fica até tarde, só hoje, ela disse só hoje, essa história é antiga. Olha pra mim enquanto rebola e me diz querer ser só minha. E hoje vou te convencer e curo o que te machucar. Sem medo de se arrepender, aprende comigo a voar. Segredos vão te enlouquecer, me deixa te hipnotizar. Sem medo de se arrepender, aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar. Aprende comigo a voar.